pouso no zero. Vento no meio, 0 graus, 09 nós. Já vira para 340 no perfil da saída Arbor. 340 no perfil da Arbor, 419. O azul 418 poderia voar direto ao Arbor? Elefa? Foi direto, Elefa. Elefa, obrigado. Xané 6210, desça para 2000 pés autorizado em LS número 2. Para 2000 pés autorizado em LS, 3101, Xané 2, turma 0. Mike Serra Golf, direto Salvador, reporte de áudio de cima. Oi, Salvador, Mônico, boa tarde, 6321, não foi só pra mim. Boa tarde, Sané 6321, não mantenha a ponte, espera. O localizador, visual com a... com o campo. De aproximação visual, chega a torre 1895. 1895, 5491. Passaria 2231, chame centro Recife, frequência 12545. 2545, alternada. 12685. November Serra, November, decolou os 2-0, mantenha a proa de decolagem, chama o controle 1998. 98, November. Mantenha a proa de decolagem, November. November Serra, November, boa tarde, contato radar, sobe ao 090. 090, November. Tijuca 27, direita. Alfa, reporte na Delta. Quatro nove um no livre pouso 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0 nós. Ciente, 5491. Novembro, Serra Novembro, está livre, bora para o de ponte. Grato. 241 noite, chame centro Recife, 1288. 288, boa tarde. Desça para 1.500 pés, ajuste no 0.7, modificada a gente. Localizador, visual com a pista, roxa 6210. Chame a torre, 1.895. Torre, 1895, até já. Bono 452, oceano identificação, mantém nível de voo 370. Já tive manter a posição. Torre Salvador, boa noite, Oxané, boa tarde. Oxané 6210, no curso localizador, uma milha para cima. Tente Oxané 6210, continue a aproximação, aguarde que está livre. Prossegue na aproximação, aguardando pista livre, ou 62-10. Tape 5491, no solo 24, libra direito, caminho 211. Direito 211. Zero, vento no 30 graus, no 1 nós. Pousão no 0, 862, 1-0. Meio 45, autorizado 2.000 pés, reporte localizado. Só mantém nível de voo 360. M143, desça para 2.000 pés, chegada boncha no 0.7. Tá 369, boa tarde, sem identificação, mantém nível de voo 360. Afirmo. Ana 6321, a linha e mantém pista no 0. A linha não atende, né? 6321. Dois sete autorizado, cruzamento, é a base militar. Voo no 289, boa tarde, sem identificação, mas que nível de voo 380. 3289, 289. Então 3259 Recife. Na 6210, solo 27, livre à direita, chame no 211. Livre à direita, solo no 211, ouça 63-6210. É 321 no livre decolagem 10, vento no 40 graus 07 nós. Golf Terramar, que aguarde. É 321, contato radar, suba nível 320. 320. Papapá, Golf, Sierra Mike, desça nível de voo 390. Meia desça para 2 mil pés, chegada à malha, ajuste no 0 no 7. Estabilizada na 645. Torre 1895. É já. Gol no 69, chama 1273, alterna 23, já sinal 0. Gol no 645. Livre pouso, pista no 0, vento no 60 graus, 099. 1960099, tem um pouso autorizado na cabeceira 10 no 645. Autorizado 390. Informa o tráfego de Salvador para o Galeão, um Airbus 320, com cruzamento próximo em mais 5 minutos. Caso seja autorizado, consegue incrementar a radar até passar o 37? Desce até uma centena, incremente a razão até passar o 370, após 370 a razão está a critério. 3894, desça para 2000 pés, chegada a mar e ajuste no 017. Mar 017. Voo 1869, a linha mantém, pista no zero. A linha mantém, zero, voo 1869. Chame a 321, chame centro de frequência 288. Boa noite, São Paulo, Foxtrot, Fox, Oscar Romeu, mantenha 430, em brinde, chama 24, decimal 25. Voo 1869, livre decolagem no zero, vento no 30 graus, no 0 nós. Livre decolagem no zero, voo 3145, chame Brasília, 2425, Conterno 2655. 869, decolou 36, chame o controle 1198, bom voo. 98, boa noite, 69, bom dia. Boa noite. Firmo 2425. 9357, centro Brasília, 2425, alterna 2655. Controle Salvador, boa noite, voo 869, perfil Airborne. 869, contato radar, subiu 360. Menção 360, voo 1869. Bora, Sandra, 143. 6143. O 6143, finalizado no lote, capturando o gás agora, laser, a posição de 9 a 10 horas, aproximadamente 9 minutos. Torre 1-1-8-9-5. 2-9-5. Como é que será o Golf, visão com o campo? Afirmo. Chame a torre, 18-9-5. 2-9-5, bravo. Abraço, Borré. São os estates, chega a tomar um dia, né? Pode voar. É. 0 grau, 0612 de nós. Teve pouso, senhora. 6143, sessão 0. Oi, mais cargo. Visual com campo, passando na posição. Rota para. Mike Serra Golf, inicie 360 na vertical da rotatória, aguardando instruções para prosseguir final no 0. 360, mais cargo Golf, pela lá. Esquerda. Mike Serra Golf pela direita, o 360, e reporte reinterceptando final 107. 360 pela direita, vai reportar interceptando o final da 107. O 1166 reduza para aproximação, reporte estabilizado no curso localizado. Estágio do Goiânia. 869, Goiânia. Papapá Golf, Terra Mike, chame controle Porto Seguro, 20-9, bom voo. Chama a torre 1-1-8-9-5. A torre 2-1-8-5, boa tarde. Mike Serra Golf, continue 360 no setor, reporte reinterceptando. Adiantar o 360, está visual com a aeronave na curva. Informe mais uma aeronave Boeing 737, final de 8 milhas, mantém 360 no setor. Torre Salvador, boa tarde, gol no 1-1-66. Boa tarde, gol no 1-1-66. Continue a aproximação, aguarde que está livre. Escuta. Após o segundo point, tem um outro aeronave para pouso na 1-1-0? Mike Serra Golf, que modula? Afirmo. Mike Serra Golf, afirmo. Tem outro tráfego, porém vou tentar aproximar o senhor. Certo? Não pode ficar com a 139 até a curva final. Sim, se mantenha a espera no setor aguardando instruções. Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, prossiga final no site. Sane 6143, fala 43, libra a direita, chame 1211. Direita 211, obrigado, boa noite. 869, chame Centro Recife, frequência 288, ao termo 260. Recife 288-260, boa noite, 69, obrigado, boa noite. Não precisa reduzir, Mike Servo, senão o senhor vai empatar com o próximo da 10. Continue no 7, aguarde a autorização de pouso. Go 1969 and call 12425, enable 12655. Mike Serra Golf, vento no 1, 0 grau, 05 nós, livre pouso no 7. No 66, sala 45, livre à direita, chama no 211. Matou, está 3894. 1895. Boa noite, 2195, está 3894, boa noite. 94. Boa noite, está 3894. Livre pouso no 0, vento no 50 graus, 079. Autorizado, pouso no 0, no 0, no 7, está 3894. Mas Serra Golf, solo 47, backtrack, confirme estacionamento. Reporte Librando, mais Serra Golf. 3567, a linha mantém, pressiona 0. November, Serra November, controle. Chame o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. São 3894, sala 49, livre à direita no 219. Azul 459, mantendo de voo 360, na posição da GEL, chame 24, decimal 25. Da GEL, 2425. Azul 459. Fiz 637, recebe. Está 3567, a linda coluna 0, vento no 60 grau, 08 leste. Fox, acho que vai ser. Papai Romeu, Fox Tocha Romeu, autorizado Belo Horizonte. Gente, 3.009. É Portugal 02. Portugal 02, que é Sulanapa 08110. É Sulanapa 08110, Portugal 02. Decolou 53, chame o controle 1998, bom voo. 1998, 567, bom barulho. Bom. Bom, 936, chame o 2085, alterna 2545. 2085, 2545. Chegou 36. Perfil sobre a 360, 3567, alguma prova direta? Foi, né? ia iniciar a curva, vai voar Eletra. Sandra, 57. Zero 22, clear for takeoff on 910, wind 130 degrees, 08 knots. Mantenha 370, reposte para descida. Voo no 772, foi para outra passeia 011, desse nível de voo 100. Airborne 55, call 1-9-8-5, have a nice flight. 1-1-9-8, boa noite, obrigado. Boa noite, é Portugal, 022 Heavy, crossing 1000, 800. Azul 4206, ali mantenho no 0. Zero Portugal, 022. Azul 4206. Pioneiro 32, ciente, mantém um ponto de espera. Azul 206, vida colagem no 0, vento no 40 graus, 059. Vida colagem, azul 42. 32, ali mantém no 0. Descida 3357, transfere no 340. Do 3357, mantenha 340, em yield, chama 24, decimal 25. O 3357 solicita nível 360, e hoje vai chamar Brasil no 2425. Azul 4206, decolou às 5-9, chama o controle 1998, bom voo. 198, boa noite, obrigado, Azul 4206. Salvador, boa noite, Azul 4206. Decolar, tá cruzando mil pés. Azul 4206, contato radar, 350. 350, Azul 4206. Janeiro 32, libida colagem no zero, vento no 30 graus, 0,62 de nós. Chame Centro Recife 1288. Janeiro 32, decolou 01. Chame o controle 1998, bom voo. 1998, controle. Janeiro 32. Controle Salvador, Pioneiro 32. 2332, contato radar, suba nível 100, saída Coral. Saída Coral, manterá o nível 100, Pioneiro 32. Portal 078, same Mach number and cell call code. Roger, Portal 078. Uno 289, chame Centro Brasília. Uno 2425, ao término 2000. Tá, 3637, Epicentro Brasília, 2425, alterna 2635. 37, secundária 12650 e. Tá, 3357, atinge, mantém o 360. É, 3357. 332, sobe restrito 080. Restrito 080, Pioneiro 32. Avião chegada bom, desce para 2010, 10017. Boa noite, Azul 6919, ali mantém 10. Papa Romeu, Fox Oscar Romeu, Chame 228, Alterna 260. Chame 288, Alterna 260. Azul 6919, livre da colagem no 0, vento no 50 graus, 099. É Portugal 022, contact the 6 center frequency 125, decimal 45, and enable 12685. Press 443, call 12685, enable 12545. 12685, enable 12545, goodbye. Ali mantendo 0. Azul 6919, decolou 06, sendo controle 1998, bom voo. 1398, obrigado, Azul 6919. Controle Salvador Azul 6919, mantendo a proa até 3000, depois direto Leda, passa 1500. 6919, sobe ao 280, está livre com a direita, proa direita. Curva agora à direita, Leda Azul 6919. Do 4206, chama Centro Recife. 12545, alterno 2685. 45285, obrigado. 415, livre da colagem no 0, vento no 40 graus, 0612 de nós. Uno 452, chame em Uno 2685, alterna 2545. Tá 36 no Uno, chama 2425, alterna 2655. 100? Alívio 100, Peneiro 32. 32-100. Azul 6919, solicita a proa de Mótica para evitar informações. Negativo, Mótima tem o tráfego sentido contrário. Efetue seus desvios e assim que se eu cruzar com o tráfego, eu vou autorizar. Gente, então manda na Pro 220. Tony Salvador, o Trip 5415. região no quartel de Jones. Eu não sei se você está falando do 202-472, para produção de 11 horas, 10 milhas pela frente contrária, 0080. Contact 9198-6201, bye-bye. Follow the request to control, good evening, Ocean 6201, 2000 feet dial, launch for departure. 6201, climb to level 080, take us to 080, 6201, would it be possible heading of Leda? I headed it. Leda.